perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. 6 pessoas foram mortas em São Paulo na noite de ontem. Na zona oeste da cidade, na zona leste, outras 3 pessoas foram mortas. A polícia ainda não sabe quem são os responsáveis pelos crimes. Ponto da zona sul de São Paulo, no Jardim São Luís. 2 delas também não resistiram aos ferimentos. 8 pessoas baleadas, 4 que morreram. Bairro do Campo Limpo. Ele não era traficante, entendeu? Ele estudava. Mas eles têm que ver que favela não só tem gente ruim, traficante, tem gente que trabalha, gente honesta, entendeu? Ele falava, mãe, eu vou ser um jogador para tirar vocês daqui da favela, entendeu? Mesmo sem que houvesse reação, os criminosos atiraram. 4 rapazes com idades entre 18 e 25 anos morreram no hospital. Ninguém foi preso. Senhor é meu pastor. Protege-me, guia-me, anjo. O Senhor é meu pastor. Protege-me, guia-me, anjo. Hoje eu acordei de mal com todos e com tudo. Tipo aquele dia que se exploda todo mundo, vagabundo. Cansei de ser humilhado por pessoas mal intencionadas, atitudes na cara de pau. Sempre tentando se dar bem e no mó barato. E não importa quem afeta, que bagulho chato. Pra que suar a camisa e calejar as mãos e ser tratado como escravo na mão do patrão? Se eu posso ter tudo que eu quero num piscar de um olho, a ganância prova que o ser humano é falho. Pelo contrário, eles querem ver o bem pior, se rastejando pra que eles suguem meu suor. De vez em quando bate umas neuroses tipo assim, sair pra rua, se drogar, chega perto do fim. Mas eu lembro da minha mãe, que é tudo que eu tenho, que nesse instante está orando para que eu venha encontrar sabedoria junto com a verdade. Como pensar nisso tudo, mapa de covarde, se levantando contra o povo sábios, humildes, que tem bom senso da igualdade, tudo se divide. Já perdeu, ignorado por muitos, julgados por fariseus. Abençoado sou eu, a própria morte venceu por um chamado Messias que ama até o ateu. Sou filho do Criador, na cruz humana morri por todos os sofredor, por seus pecados sofri. Ouvi todas as orações da sua santa mãe, que por você tudo faz e não te solta os cães. De milhões de canções, seu filho não desistiu, enfrentou multidões, multidões o aplaudiu. Ele viu e sentiu a vitória de perto, e também conheceu o mundo dos espertos, ignorantes que tentam sempre cruzar seu caminho, que quando bate de frente vê que não anda sozinho. Conseguiu, atingiu suas metas, seus sonhos, conquistou vários povos, do gentil aos estranhos. O sangue derramado pra que seja perdoado, a coroa de espinho que em mim foi colocado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor é meu pastor. Protege-me, guia-me, anjo. Senhor é meu pastor. Protege-me, guia-me, anjo. 6 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas na primeira chacina do ano aqui em São Paulo. O crime chocou os moradores do bairro Jardim Rosana, região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. 6 acabaram morrendo. A polícia diz que esse crime foi cometido por 14 homens. Foram mais de 50 tiros. Eles chegaram em 3 carros. Contaram que ouviram os homens gritar polícia antes de fazer os disparos. Encapuzados, começaram a atirar. 5 clientes morreram na hora. Entre eles, Laércio de Souza Grimas, o DJ lá do grupo Conexão do Morro. O rapper de 33 anos tinha 4 filhos. As músicas do grupo falam do cotidiano de violência na periferia.